filha Jussi. E aí, Jussi? Um abraço aqui do Tom, viu, filha? E aí, paredão, Adriano e o Robert, o Leco e a galera aí do Bangu da Marambaia. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Segura! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar. Já falei, de amar, mano. Agora tu vai ter que comprar o CD. Quem se lembra? Quem se lembra? Quem se lembra? Quem... DJ Dieguinho da Marambaia, 15 anos de casamento. Dieguinho da Marambaia junto aí com a RJ Multimarca. Alô, Raul! Alô! Tá chegando uma jaqueta, né, Raul? Eu quero ver! Sente dentro do coração a paixão. Pegou de jeito no. E aí, Léo Caceteiro? Pensa fugir o meu mundo. Juninho da Mega Show. Te encontrei, tudo apressou em minha. E o Alexandre Marambaia. Foi como já já. Você dancei. Aquele arroz com galinha, né? Anotei hoje. Serginho de Explosão, Jabuti aí da Explosão, o Alexandre Espocachão. Arthur e Anderson tocando as melhores canções. Sarfissou o som do futuro, invadindo corações. Sarfissou DJ Eduardo e Anderson tocando as melhores canções. Banda Maria Eugênia. Achou o celular aí da Suzana, Stephanie. Me entregar aqui que vai ter uma recompensa de 6 anos. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira. Pensas que me enganas renegando essa paixão. Uhul! Te entregas facilmente se me olhas sem razão. Meu amigo Tota, Macapá e a primeira dama. Conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como posso escapar de dar minha vida em ilusão. Lúcio Cedês gravando tudo. E ele já está no meio do salão. Vai, Ronaldão. DJ Betinho, eu vou pedir que faça essa declaração. E o perito, o homem das pizzas. E algum dia é verdade. Você vai ouvir essa canção de amor. Meu amigo Bruno da Fão, você aqui com a gente. Bora, Bruno. Orando meu perdão. Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo. E o Pedrinho da GD2. Oba! Vai, vai, vai. E na batida vem dançando, vai virando. Na batida vai virando. E vira, vira, vira, vira, vira assim, assim. Batida que eu gosto.

tempo precioso. E a galera do Flamenguinho. E por sinal, dia 24 de março, tem o bloco do Flamenguinho lá no Jurunas. Presença do Tom Máximo e do DJ Patrese do Crocodilo. Sei tu, al di là dei limiti del mondo, ci sei tu, al di là della volta infinita, al di là della vita. E amigo Neguinho aí, o crogiário fechado aí com o Maico da equipe Whiskers. Bora, Kelly! Bora, Nito! Toca! Toca! Toca, DJ! Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. From you, dom, dom, dom. I drift. Dom dom dom. Away. Dom dom dom. Afraid. Dom dom dom. That you. Dom dom. Are you. Dom dom. To stay. Dom dom dom. Dom Máximo. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. E o Jabuti da Explosão. Anything at all, you got it. De marcas, ele dá valor. Já tem CD aí do Wellington Franginha. O prefeito da Marambaia. Meu Deus do céu. It only takes a camera to change her mind. É, né? Tá sentindo aí, produção? Dela, né? Ofendendo o Camaro, né? She's looking good for beauty.